Próximo destino na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Thank you. Charlie Charlie, já escuta a do controle Salvador? Papai, Charlie Charlie Charlie, eu tenho identificação. lado lá, o 2.208, vou ver. Obrigado, Rodrigo. Azul 2746, nem mantém. Não, Romeu, Romeu, Romeu, continue o local localidade, Serra Novembro, Horácio 3, Sebeste. Planeta, agora. Controle, Salvador, bom dia, 1372. 2600, está subindo. Bom, 1372, contato com a barra de colagem, se fazia toda a sua transição, caiu para o 370. Subindo Puca Caju 370, 1373. Aba Romeu, Romeu, Romeu, Golfo, você já viu a cidade do estilo. Bom dia, é o Azul 2796. Azul 2796, contato com a barra de colagem, isso vai estar no dia 170 via saída Conde. 170 via Conde, o Azul. 172, chamando para Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Salvador, voo 1095, bom dia. Voo 1095, contato com a decolagem, chuva de saída Árvore 1, transição eleta para o 360. Arthur 1, Eleva 360, voo 1095. 172? Prossiga. Autorização de tráfego, o 330 para Fortaleza? 121 decimal, mano. Opa, desculpa. 179, decolada 37, motor instalador 208. Obrigado. 208, controle da 3179, obrigado, até amanhã. Contato radar no decolagem, se vazio sem tensão, 1-3-0, para o 320. Tá bom, ótima para o 320. Sem referência, por favor, linda, se autorizar. 3179, autorizado com a direita. Linda na proa, tá 3179, obrigado. Autorizaria o azul 4399 direto em Fontes. 1729. Você pode usar direto Manati? 208-9978. Para o meu automatante, confirme se você pode usar direto Manati. Cuidado com o treinamento, chega o saque. Vai cruzar 2000 e iniciar a curva esquerda da Momo Frutti. Sonho lateral. Acionado. Transponder 5043 lateral. Acionado. Contato radar da colagem, da direção da Momo, posição 3 para o 330. Frequência 1-2-2-5-1-2-3-5-8. Está autorizado o voo direto o ginásio, então 3179. Azul 4-2-9-9, autorizado o voo direto 8. avião. Chega o controle, 120 decimal 8. 1208, grato. Oi, o Sérgio Fiança está no través da Nima. Para 4.010, chegada bom, CNH 1014. 030 graus, 054. Obrigado. 1025, com tráfego projeção de 10 horas, 2 milhas, rumo sudoeste, mantendo 510, tráfego de costa. Para 2007, estou sendo para 904, estamos no fim de abertura, não no meta. O fator 99, está com 1.160, está no agora 100, Recife, 100, e a 1.2.35, alterna 1.2.8, por favor. direto para o farol de Itapuã, chama o controle 208. Alô. Poderia confirmar, seu presidente? Decolado 253, vou direto para o farol de Itapuã e chama o controle 208. Pronto, farol de Itapuã, 208, está prestando graça, viu? Salvador, bom dia, bom nome é 02 milhas, estrelas para o Intercerro. 1160, tráfego raro, estado completo, situação aguarda, prevenção de todos os que puderam roubar. Comunicações, continua para a situação, aguarda, autorização, bom nome é 0. Passamos o seu interjulete negativo, até o número 3, aguarda, prevenção até 25007. Negativo, aguarde autorização para subir até 25007. contato de posição de 2 horas e 8 milhas, mantendo 110, posição 4457. à direita, detector Fox, retorno 19. Direita, Fox, 19, 63. Dessa via chegada com a média para o número de voo 070, vou usar para 2509. Control Delta 5-2, Salvador, 1-8, decimal 9-5. Para sequenciamento, Matéria 320 Pro, alimentado pela radial 2802, Salvador, pela 037. Gonna